Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Deixa eu mandar um alusão aqui pro Xandão Crivelari, que tá ligado com a gente, né, Xandão? Um abraço aí pra você, mandou um alusão aqui pro pessoal da Moto Romaria, que participou comigo no bloco anterior, né? Inclusive pro pai dele que tava por aqui, que é o Ninho Crivelari, né? Um abraço, viu, Xandão? Tudo de bom pra você, valeu muito pela audiência. O pessoal pode continuar participando aí do bate-papo de agora, que é um bate-papo com o pastor Marcos Arruda, da Igreja Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Você pode participar mandando a sua mensagem para o 991248325 ou 992042222. Pastor Marcos Arruda, seja muito bem-vindo à programação aqui da Pássaro da LFM e ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde para todos aqui da emissora e boa tarde para todos os ouvintes. Estamos alegres com este convite, gratos a todos que estão nos ouvindo também. Prazer é todo meu, viu, pastor? Prazer é todo meu. Espero que o senhor goste desse nosso bate-papo. O senhor que é de Campinas, né, pastor? Sou de Campinas. E sai todo sábado de Campinas e vem pra Guaranésia? Todo sábado. E o que move essa vinda do senhor todo sábado, sair lá de Campinas e pra vir pra Guaranésia? Eu me apaixonei aqui pela cidade de Guaranésia, pelo povo de Guaranésia. É um povo muito receptivo, muito hospitaleiro e é um chamado de Deus, né? Eu creio que eu tive o propósito de vir ajudar na obra do Senhor aqui em Guaranésia e estivemos vindo alguns finais de semana há 4 anos atrás e o tempo foi passando e nós fomos... O tempo foi passando e você foi ficando. Foi sendo conquistado pelo povo e estamos vindo aí. Faz 4 anos que o senhor faz isso todo final de semana? 4 anos. Às vezes... tiram um final de semana para descansar, mas geralmente é todos os finais de semana. E o senhor que trouxe a igreja para Guaranésia ou não? A igreja já existia aqui? Não, ela já está em Guaranésia há mais de 20 anos. Ah, a igreja tem 20 anos. Isso. Então a igreja é bem antiga aqui no Brasil? É antiga, nós temos em toda a região, São José do Rio Pardo, Casa Branca, Guaranésia, Guaxupé, temos várias cidades. E quando o senhor foi escolhido para vir para Guaranésia, o que o senhor pensou? O que eu vou fazer lá no fim de Minas Gerais? O que o senhor pensou? Eu já conheço bastante, né? Guaranésia, Passos, Itaú de Minas. Eu morei 12 anos pastoreando na Cidade Franca e sempre viajando por essas regiões todas aí. E eu gostei muito daqui de Guaranésia e estamos aí com... Temos um grupo de irmãos aqui que são maravilhosos, são muito amorosos. E enfim, a cidade toda, a convivência nos comércios, lugares onde nós vamos, nós temos nos sentido muito bem. O senhor falou aí dessa palavra pastoreando, né? Que o senhor esteve pastoreando aqui na região toda. Me veio aqui a pergunta: por que ser pastor? De onde surgiu esse desejo de ser pastor? Isso é um desejo que surgiu? Ou é algo que vem dos céus? Como é que funciona isso? Eu acredito que é um chamado de Deus. É um chamamento mesmo. Teve um profeta de Deus, né? Os ministérios, assim, exercidos, tem várias nomeações, mas no final o propósito é transmitir o evangelho, a palavra de Deus. E teve um pregador do Velho Testamento, ele, por razões de dificuldades, de adversidades, ele disse uma certa vez... eu não vou mais pregar a tua palavra, Senhor. E aqui, ele disse, aquilo foi como um fogo nos seus ossos. E numa outra ocasião, no seu chamado, ele disse para Deus, né? Ele ouviu de alguma forma Deus chamando ele. Ele disse: Senhor, mas eu sou apenas uma criança para fazer parte deste ministério. E Deus disse para ele: antes que tu foste formado no ventre de tua mãe, eu já te conheci, eu já te escolhi, já te chamei. E eu creio que é um chamado de Deus, é uma vocação de Deus. Tenho meu trabalho secular durante a semana, mas quando eu, por motivo de cansaço, de esgotamento físico, eu fico um final de semana sem vir, eu sinto falta de estar aqui. E é algo maravilhoso, assim, traz uma satisfação muito grande. E há muitas divergências nesse meio de pregador do evangelho, há muitas críticas, muitas coisas, mas eu acredito que existem pessoas sinceras no meio da pregação do evangelho. Eu acredito que ainda existem pessoas que trabalham pelo amor da comunidade, dos irmãos, e nem tudo é o que parece. Às vezes muitos olham para o lado externo e vê muitas coisas que realmente deixa a desejar, que traz sentimento de exploração, mas eu creio que nem tudo é isto. Eu quero abordar esse assunto e aprofundar mais nesse assunto com o senhor daqui a pouquinho. Mas o senhor, antes, o senhor sempre foi da igreja evangélica? A família do senhor já era de evangélicos ou não? Não, eu nasci na igreja católica. E quando eu desde muito pequeno, de menos de 10 anos de idade, eu tinha uma sede de Deus muito grande. E eu não estou dizendo isso criticando, desprezando religião alguma, mas eu tinha aquela sede de conhecer mais do evangelho. E quando eu tinha uns 15 anos, nós morávamos em um sítio na região de Valinhos, próximo de Campinas, e estava voltando de a pé para o sítio onde morávamos, voltando do ginásio, e estava eu e minha irmã, e eu olhei para ela, nós conversando, e eu disse para ela: eu ainda vou ser um crente, eu vou ser um evangélico. E minha família tradicional, todos católicos, ela não compreendeu aquilo, nem mesmo eu. Veio assim, eu disse para ela. Aí ela disse: bom, eu não sei se eu vou ser ou não. Eu voltei a confirmar, um dia eu vou ser um crente. E passado 2 anos depois disso, fomos morar em um sítio onde tinha um vizinho que era um evangelista de uma igreja. Ele tinha uma família muito grande e era uma pessoa muito amorosa. Ele tinha um filho especial e teve problemas, assim, os filhos dando problema, filha sendo mãe solteira, que na época era escândalo, muito discriminado. Mas algo nele me chamava atenção. Eu nunca vi ele irritado, assim, é normal uma pessoa se irritar, assim, não ao extremo. Eu nunca vi ele perder o controle da situação, sempre sorridente e sempre falando do amor de Deus e aquela fé, aquela firmeza em Deus, e lutando, trabalhando na lavoura para criar 9 filhos, depois mais 2 filhos de uma filha sua, e aquele filho especial que eles levavam várias vezes por semana na APAI. E eu vendo aquela determinação daquele homem, aquele amor, aquela paciência, aquela perseverança, aquela mansidão, e eu já tinha uma sede de conhecer a palavra de Deus. Eu trabalhava na lavoura o dia todo, às 4 da tarde eu parava para ir para o ginásio e tomava um banho bem rápido, e toda tarde eu corria na varanda da casa dele, pedia: seu João, o senhor pode ler um trechinho da Bíblia para mim? E ele começava a ler e trazer alguma história da Bíblia, e aquilo ia entrando no meu coração. Eu interrompia ele, eu dizia: eu tenho que correr para o ponto que está na hora do ônibus para o ginásio. No outro dia estava lá novamente, eu dizia: senhor, me desculpe eu incomodá-lo, mas eu sinto muita necessidade de ouvir a palavra de Deus. E passado algum tempo, tem até um fato até assim, de certo ponto, engraçado, porque nós éramos assim, nós tínhamos dificuldades financeiras, e ele inclusive, esse seu João, eu fiz uma cobrança sem perceber. Eu cobrei uma dívida que ele tinha com meu pai. Era coisas assim, talvez para muitos insignificante, um valor insignificante, mas para nós, a realidade nossa era muito dura. E ele havia comprado uma quantidade de sementes, sementes para plantar na lavoura, e ele estava devendo aquelas sementes para o meu pai. E eu tinha um desejo muito grande de ter uma Bíblia. Nós nunca havíamos tido uma Bíblia na nossa casa. Aí eu disse para o meu pai, eu disse: olha, o seu João está devendo uma semente para o senhor. Fazer uma troca, né? O senhor se incomoda dele, ao invés de pagar para o senhor, ele comprar uma Bíblia para mim? Aí meu pai: não, pode ficar para você. Aí eu não sabia se o senhor, eu tinha uns 17 anos, eu não tinha noção se o seu João tinha condições ou não de pagar aquele valor, que talvez para ele podia ser muito. Aí eu perguntei, aí eu disse para o seu João, eu disse: olha, eu pedi para o meu pai, o senhor comprou uma semente dele, quando o senhor puder, quando o senhor for pagar aquela semente, ao invés de pagar, ele falou que eu poderia pedir para o senhor comprar uma Bíblia para mim. Aí ele se sentiu assim, a consciência até um pouco pesada de ver a sede que eu estava de ter, de possuir uma Bíblia. Aí ele, dentro de poucos dias, ele pagou a dívida, ele deu um jeitinho. Não sei como ele arrumou um jeito e comprou uma Bíblia para mim, e eu me apeguei muito a ela, e foi muito bom. E aí, o Marcos, o garoto Marcos, é inspirado pelo João, ganhou a Bíblia, começou, eu acho que, entrar ainda mais na igreja evangélica, e aí se tornou pastor. É, foi... hoje em dia é muito mais difícil para um jovem com a mesma idade seguir o caminho que naquela época o senhor tinha tão claro na mente do senhor, já que hoje a gente tem igrejas igual temos aí placas em esquinas, né? Cada esquina a gente tem uma igreja. Está mais difícil para o jovem seguir esse caminho? Eu acredito que não, porque o espírito do homem quer Deus. O homem pode estar onde estiver, a situação em que estiver, mas ele sente que há um vazio lá dentro dele, há uma busca por algo que ele não sabe o que é, e nesse meio, nessa busca, muitos compreendem que a necessidade não é de possuir coisas, não é de adquirir coisas, mas é de algo sobrenatural, de algo espiritual, que é a presença e a glória de Deus no coração do homem. E quando o jovem, a criança, não importa a idade, não, para isso não há discriminação de tempo, de idade, de época ou de fase da vida, mas é um momento em que a pessoa reconhece que Deus sem nós, ele é Deus, mas nós sem Deus, nós não somos nada, e que há um vazio dentro de nós que precisa ser preenchido, e só Deus pode preencher. E quanto a diversidades de portas, de igrejas, de evangelhos, de doutrinas, nós não precisamos preocupar nem ficar confusos que caminho seguir, porque o Senhor Jesus, em Evangelho de João 14:6, ele deixa bem claro, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Senhor Jesus também diz na sua palavra: eu fui achado por aqueles que não me procuravam. E Evangelho, em Mateus capítulo 11:25, em uma oração, o Senhor Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então a expressão aos pequeninos, eu acredito que Deus está se referindo à humildade do coração. Um pequenino não determina a posição social ou financeira de alguém, mas determina a humildade de um espírito quebrantado que ama Deus, que tem sede de Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus se revela ao homem. Deus disse para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E o Senhor Jesus disse para Pedro em Mateus 16, quando o Senhor Jesus pergunta quem que os homens diziam que ele fosse. E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro um dos profetas. Então ele perguntou para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque o Senhor Jesus espera de cada um de seus filhos, de seus escolhidos, de seus chamados, que tenham convicção, que saibam quem ele é. E Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que o Senhor Jesus se referia sobre esta revelação que você acabou de receber de meu Pai, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta edificação, que sou eu, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra elas. Mas eu volto ao meu argumento aqui da questão de muitas igrejas. A gente tem placas de igrejas, igrejas de todos os nomes, de todos os tipos, igrejas que vendem toalhinha, água, igreja que vende tijolo, igreja que vende tudo, e a população, o povo fica perdido, né? Eu ia na igreja do pastor Marcos, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, pelo que o Júlio já me falou do senhor, eu tô indo de uma pessoa séria, mas tem muito charlatão por aí. Como é que fica o pastor nessa situação toda? E como é que fica o fiel também, que procura um caminho, né, nesse vazio todo que ele sente, para encontrar qual é o caminho certo? Porque, de repente, o caminho que o senhor me mostra é um, e que o outro ali, o outro pastor não tão bem intencionado, me mostra é outro. Como é que a gente fica nesse dilema entre o fiel e o pastor? Esta preocupação não é assim, de algo recente. Esta preocupação já vem na era da igreja, desde o início dela. Os apóstolos advertiram os rebanhos, as igrejas que eles pastoreavam, dizendo: após a nossa partida surgirão lobos no meio de vocês. Então eles advertiram o povo, né, a estarem atentos. Falsos profetas. Que se levantariam lobos, né, devoradores, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. E quanto a isto, Deus nos mostra a atitude certa a ser tomada. Deus diz na sua palavra: maldito o homem que confia no outro homem. Então, se nós não devemos confiar no homem, o que devemos fazer? Em Evangelho de João 5:39, o Senhor Jesus diz: examinai as escrituras, para que cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós podemos colocar tudo que nós vemos no dia de hoje, colocar a Bíblia como espelho diante de tudo isto, e ver aquilo que está enquadrando dentro das escrituras, como era a igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. No geral, nenhum de nós vivemos hoje a total realidade da igreja cristã primitiva. Eles tinham tudo em comum. Não havia egoísmo, não havia avareza, não havia ambição, mas eles partiam o pão em comunidade. Eles, os que tinham mais, doavam, e os apóstolos administravam, distribuindo segundo a necessidade de cada um. Mas vamos entrar no foco assim principal, que é a pregação do evangelho para a salvação. A salvação não é comprada e a salvação não é vendida. O Senhor Jesus disse: de graça recebeis, de graça dai. Alguém pode me perguntar: na tua igreja é pedido ofertas, é pedido dízimo? É pedido, como é pedido na igreja católica, né? Em todas as igrejas tem as colaborações de ofertas, de dízimos, de outros meios de arrecadações, porque todo lugar, toda sociedade, todos os grupos têm necessidade. Precisa se manter, né? Precisa se manter. Mas tudo dentro de um limite. Não, eu não estou aqui para julgar, para criticar ninguém, mas nós devemos amar a Deus, a Bíblia diz, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo o meu próximo como eu me amo, eu não vou me explorar, e também não devo explorar o meu próximo. Então, a Bíblia diz que é dado a cada um segundo a medida da sua fé. Agora, quanto ao que vamos fazer com tudo isto, com toda o que está havendo, que nós não vamos colocar um nome em coisas que estão acontecendo. Até coisas... porque eu acho que nem dá para nomear, porque são muitas. Isso. Ficaríamos muito tempo aqui nomeando. Exatamente. Mas o que fazer quanto a isto? O Senhor, eu vou citar uma parábola que vai dar para nós entendermos alguma coisa a respeito do que o Senhor Jesus age a respeito de tudo isto. Alguém disse para o Senhor Jesus, fazendo uma parábola, uma comparação de uma lavoura, perguntaram para o senhor da seara, disse: nós não plantamos apenas trigo, por que tem o joio no meio do trigo? Aí o Senhor Jesus disse: veio o inimigo do dono da seara e semeou o joio no meio do trigo. Então disseram: mestre, deixa que nós vamos arrancar o joio e jogar fora. O Senhor Jesus disse: não, deixa que cresçam juntos o joio e o trigo, mas no dia da seara, que vai ser no dia que todos havemos de prestar conta a Deus, então será arrancado o joio e o trigo, e o joio será lançado no fogo e o trigo será recolhido no celeiro, que é a questão da salvação e a condenação eterna. Então é Deus que vai fazer o julgamento, que vai julgar, que vai determinar o lugar de cada um destes. Cada um vai prestar conta de si a Deus. Perfeito, pastor. A gente vai fazer um intervalinho comercial e eu volto já já dando sequência nesse bate-papo. Estou conversando aqui com o pastor Marcos Arruda, que é da Igreja Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Onde fica a igreja aqui em Guaranésia? Fica no bairro Bom Jesus, rua Dr. Ari Monteiro Dias, 527. É ali perto da Paraíso das Aves, né? Da veterinária ali. Beleza. Intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência no programa de hoje. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com o pastor Marcos Arruda, da Igreja Assembleia Pentecostais de Jesus Cristo. Recentemente, pastor, eu li num site que um teólogo, importante aí, um teólogo evangélico, disse que o progresso das igrejas, igrejas que ele chamou de seitas, se deve em parte à omissão das igrejas evangélicas que saíram das ruas e ficaram lá dentro dos seus templos, né? Ficaram escondidinha dentro dos templos e deixaram essas outras igrejas ou seitas crescerem. Se deve um pouquinho o crescimento destas seitas a essa omissão de vocês, das igrejas sérias? Eu não sei, pode até ter uma parcela disto, mas... A parcela de culpa ou a minha culpa? Eu sempre recebo pastores aqui, quando eu entro nesse tema, que eu entrei com o senhor antes do bloco, ninguém quer falar. Todo mundo prefere ficar distante. Não seria isso? Por isso que essas igrejas têm crescido tanto? Falta de combate de vocês? Não. Isso daí mostra uma liberdade de escolha de cada indivíduo. Isso daí mostra o que a maioria dos seres humanos estão buscando. Porque o que é oferecido? O que é divulgado? Em grande parte... São prometidas coisas grandiosas que a pessoa, e fácil, né? E fáceis, que a pessoa vai alcançar através da fé. Mas quando o Senhor Jesus fala sobre o objetivo daquilo que nós vamos receber dele, quando ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, então as pessoas pensam que Deus está à disposição deles para enriquecê-los, para enchê-los de bens, de coisas, de prosperidade. Mas o objetivo de Cristo na terra, quando um jovem procura ele e diz: mestre, faz justiça dos meus bens, porque meu irmão não quer dar minha parte da herança. O Senhor Jesus disse: quem me pôs por juiz destas coisas? O Senhor Jesus veio com uma finalidade: buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Se o Senhor Jesus viesse em busca de prosperidade e riquezas materiais, ele teria destronado Roma na sua época. Ele teria sentado em um trono político na sua época. No entanto, ele disse: o reino de Deus não vem com aparências. Isaías 53 diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Alguém perguntou: mestre, onde moras? Ele disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se o Senhor Jesus se quisesse se enriquecer ilicitamente, ele teria multidões aos pés dele. Através das curas, dos milagres, fluíam multidões todos os dias em todas as cidades, vilas, vilarejos atrás dele. Ele não usou isso para se enriquecer através da multidão. Ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Então, a razão do crescimento é exatamente a escolha da maioria. O que as pessoas estão buscando? Quando eles foram alimentados na multiplicação dos pães e dos peixes, então o Senhor Jesus logo após se ausentou. Passados alguns dias, encontraram ele num outro lugar e disseram: mestre, quando chegaste aqui? E eles disseram: por que vocês não estão me procurando porque viste os sinais e creram, mas porque foram alimentados e saciados. Então, qual é o interesse das pessoas irem às igrejas? Qual é o interesse das pessoas buscarem religiões? Não seriam o que está sendo oferecido nas religiões? Isto não está revelando o interesse do próprio indivíduo, do coração do homem. Então, o evangelho está sendo pregado de uma forma ou de outra. O evangelho tem sido pregado, tem sido sido feito evangelismo, convidado pessoas, mas uma grande parte, quando vê a pregação de um evangelho sério, a pregação de um evangelho onde tem que haver renúncia, onde tem que negar a si mesmo, tem que morrer a velha natureza, tem que nascer de novo, tem que carregar uma cruz. As pessoas não querem estas coisas. Prefiro comprar uma toalhinha ali, é muito mais fácil. As pessoas querem coisas fáceis. É mais ou menos isso, né? Então, não indo muito além disto, né? A nossa intenção não é criticar nem jogar pedras em ninguém. Todos os lugares ensina algo bom, as pessoas buscam coisas boas, mas nem todas são prioridades. Por favor. Quando o Senhor Jesus estava na casa de Marta e Maria, as duas estavam fazendo coisas importantes e necessárias. Uma estava fazendo a faxina da casa e a outra sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Ao princípio, assim, ao ver, ao imediato, parece que Marta escolheu a parte melhor, mais essencial, que era ali uma necessidade presente do momento, limpar a casa. Maria escolheu algo que é algo eterno, que é ouvir a palavra de Deus, que vai trazer vida eterna no coração do ser humano. Mas Marta censurou Maria, disse: mestre, não se deu o caso que Maria está aí sentada enquanto eu faço o trabalho toda sozinha? Então o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, por que está ansiosa com tantas coisas? Apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, vocês que amam a Deus, que temem a Deus, vocês que frequentam igrejas de diferentes doutrinas e ensinamentos, igrejas que têm se superlotados, o que que você está buscando? O que que tem sido oferecido para você? Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Curiosidade, pastor, quando o senhor diz que é pastor, não aqui que talvez as pessoas conheçam no círculo de amizade do senhor, mas fora desse círculo de amizade, quando o senhor diz que é pastor, o pessoal olha assim com meio torto, assim com certo preconceito? Existe muita discriminação em questão a pastor. O nome pastor está bem desacreditado no dia de hoje. Não está no nível de político ainda não, né? Não tá, chega tanto, mas menos mal, né? Mas não está nos seus melhores dias. Mas o senhor sente isso na pele, pastor? Sinto, mas eu creio que cada pessoa se dá a conhecer pelas suas atitudes. Em provérbio diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes. E basta você conversar um tempo com uma pessoa e você já começa a conhecê-la, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, as pessoas, queiram ou não, ela se revela quem ela é com a convivência, com o passar do tempo, porque ninguém consegue ser tão hipócrita. Uma hora ou outra a pessoa se revela através das suas próprias palavras. Perfeito, pastor. Gostaria que o senhor convidasse as pessoas que estão nos ouvindo agora para participarem da reunião da Igreja do Senhor, que fica o endereço mais uma vez, repita, por favor. É a rua Doutor Ari Monteiro Dias, 527. Que é ali perto do Paraíso das Aves, né? Perto do Paraíso das Aves, no bairro Bom Jesus. Pessoal, então pode comparecer lá. E hoje tem reunião, o senhor já veio até um pouquinho mais cedo para participar do programa, vai ficar a tarde toda aqui, e à noite tem reunião. Isso, nós qual que é o horário? Ao sábado às 19h30 e domingo às 19h, temos culto da família, todos estão convidados. No culto da família, o Júlio está por aqui também, quer falar um pouquinho, Júlio? Por favor, dos cultos, das reuniões, tudo bem? Cláudio, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Todos os palmeirenses aí com essa camisa que você está, então, né? Fazer o quê, né? Descontrair, né? Vamos dizer assim, né? Para estar convidando as pessoas para o congresso que vai estar acontecendo agora no mês de maio, o congresso das irmãs da nossa igreja, que vai estar acontecendo dia 26 e 29. Vai ser 26, 27, 28 e 29. vai ser esses dias agora. É onde de maio, né? Isso, de maio. Mês que vem, então, dias 26, 27, 28 e 29. O congresso acontece dentro da igreja? Vai acontecer dentro da igreja, onde vem as caravanas de fora. O nosso ministério geralmente se reúne aqui na nossa igreja em Guaranese para poder estar nos unindo em um mesmo propósito e podendo também estar levando a palavra de Deus, ouvindo e tendo mais. É uma coisa que eu sempre te falo sobre, né, porque eu estou do lado do meu pastor aqui, que a gente vê que quando a pessoa ela tem algo de Deus no coração, ela consegue expressar e consegue levar. Tivemos isso, um exemplo disso vivo agora com o pastor Marcos. Eu estava conversando com o pessoal aqui no grupo do WhatsApp, enquanto isso eu estava comentando sobre isso, falando como que é impressionante. Às vezes a gente tem uma facilidade em ser entrevistado, em conversar, uma facilidade em falar, mas a gente vê que quando a pessoa ela é usada por Deus, ela pode simplesmente deixar Deus falar, que a gente vê que Deus ele consegue tocar o nosso coração. Estou recebendo mensagem das pessoas aqui de São Paulo, Campinas e Valinhos, as pessoas comentando, falando que está sentindo a presença de Deus através dessa entrevista. Que bom que o programa sirva para isso, né? E seja esse caminho, né? E eu queria parabenizar a tua programação, né? Você sabe, a gente é amigo há muito tempo aí. Então não vai. Então, amigo já não vai. Pela oportunidade e também tá falando aí para as pessoas que também vai ter um congresso de Minas. Esse congresso de Minas ele acontece aqui em Guaranese também. Esse ano a nossa cidade foi privilegiada para estar trazendo esse congresso. Todas as cidades de Minas vão estar por aqui? Vão estar por aqui e também de São Paulo, que vem participar com a gente, de todo o país aí. As pessoas vêm compartilhar com a gente esse momento de fé, que vai estar acontecendo agora em abril, no dia 23 e 24. É o congresso de Minas. É o congresso estadual onde vai estar acontecendo esse ano em Guaranese, especificamente aqui. E o congresso das irmãs, que vai estar acontecendo em maio, a gente já disse, de 26 a 29 de maio. Perfeito, e quando chegar mais próximo, se você passa as datas que a gente reforça o convite aqui. Valeu, okay. Júlio, muito obrigado e bondade sua nos elogios aí, porque é meu amigo, só por isso está elogiando. Pastor, por favor, para encerrar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes, os jovens, né, que gostaram aí do início, né, da sua caminhada pela fé, contando a história lá do seu vizinho João. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer ao Antônio Cláudio. O Antônio Cláudio aqui por esta oportunidade, né, que nos alegra muito. E eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, não importa qual a sua idade, seu sexo, não importa sua classe social, não importa a sua situação financeira, o principal para nossa felicidade, tanto nesta vida como na eternidade, é nós reconhecer que Cristo é o centro. É o egocentrismo, não é o nosso ego dominando, mas é nós deixar Cristo dominar, reinar, dirigir os nossos passos. E nós temos a Bíblia Sagrada para nós examinar, e como eu já disse, examinai as Escrituras para que cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E eu agradeço a todos, agradeço primeiramente a Deus, eu, Antônio Cláudio, que por esta oportunidade gloriosa de estar aqui falando de um pouquinho do amor de Deus. E eu creio que muitas pessoas, apesar de o evangelho estar sendo discriminado e escandalizado por muitos, o Senhor Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Mas no meio de todo escândalo existem os verdadeiros, e o Senhor Jesus diz: e o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você, jovem, que está em busca de algo, não é nas drogas, não é no mundo, não é na sensualidade, não é nas coisas mundanas que você vai encontrar aquilo que você busca, mas é na palavra de Deus. Quando você busca Deus com sinceridade, não importa se você está indo em alguma igreja ou dentro do seu quarto, se você aí no seu quarto, na solidão do seu quarto, você abrir uma Bíblia e você pedir: Deus, a minha vida está uma confusão, a minha mente está uma confusão, Deus, fala comigo, Deus, eu quero sentir a tua presença. Saiba que você é de Deus, Deus te ama, Deus vai se manifestar na tua vida. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí, pastor Marcos. Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto na sequência, já para finalizar a edição deste sábado do programa Expresso.